Delta Yankee, já está aproximando do taxi 2 Lima. Delta Yankee, ingresso na Lima, Mike Quebec, chama na Quebec. Lima, Mike Quebec, chama na Quebec, ó, Yankee. Otan, Mike XF, autorizado para finalizar o reboque. Ok, Mike XF, cliente, obrigado. Até o Yankee, autorizando o ingresso no 17, prosseguiu o táxi até a Bata. Localizador, está 3600. É 3600, Torre 1895. 1895. 75809, desça para 2000 pés, autorizada a final LS. 2000, Oi, Salvador, boa noite, na 3600, 1,5 do NGSE, abaixar a travada. 3600, pouso autorizado no 0, 060 graus, 071. Livre pouso no 0, 3600. No 606, acione identificação, autorizada a chegada na área, desça para 3000 pés, que é legal na 0, na 0. 3600, Sol Zulu 7, subir à direita, na minha escuta. Alfa Juliette, portão 09. Direita na escuta, Alfa Juliette 09, 3600. Estabilizou o web, 5809. 5809, Torre 1, 9895. Obrigado, senhorita, muito boa noite. Boa noite. Olá, Salvador, muito boa noite, o Webjet 5809, final, trem checado. Abjet 5809, boa noite, pouso autorizado no zero, vento 050 graus, 099. Livre, pouso Web. Meio 43, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés, que legal na 0, na 0. Como Salvador, o XEIECO informa que já comprou seu reboque e encontra-se na posição 14. Obrigado, boa noite. Disponha, boa noite. Mais quem quer. O nome é 06, desce para 2.000 pés, que legal no 0, no 0, autorizado a final ENED. 2.000, autorizado a final ENED. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, só um minuto, a cópia. Solo Salvador, Rio 5972. Rio 5972, chama 11895. Entendi. E Rio 5972? Rio 5972, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão 3, corrigindo. Galeão 400, Perito 50, decolada 10, curva direita, da Eolê, da Eude, controle 1208, aciona 5522. Autorizado para o Galeão 400, nível de voo, pista 10, com a direita da Eoleda Eudes, número I-50, 208, controle 5522, o transponder. Está confirmado, a primeira curva é a direita, transponder 5522. 5522, a curva direita, a primeira curva, ciente. Chamaremos para somente o Rio 5972, obrigado. Ciente. Localizador com o 6606. Com o 6606, torre 11895. 1895, obrigado. Com o 643, desça para 2010, autorizada final LR. 2010, autorizada final LR, aqui com o 6643. Dado já visual. No 6606, ponto autorizado no 0, vento 050 graus, 069. Ele pousou no zero, a senhora está com uma forte transmissão de fundo aí, com interferência aqui. Pode confirmar se assim fica melhor? Agora sim, alto e claro. 306, Paulo 33, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, Mesa. Gol 9643, Torre 1895. 1895, obrigado. Bom ponto. Oi, Salvador, boa. Gol 9643, passando externo, baixada de trabalho. 1043, boa noite, pouso autorizado no zero, vento 040 graus, 05 nós. Livre pouso, pistão no zero, agora 643. No 643, solo 38, direita, Alfa Juliette 03, portão. Alfa Juliette para o 03.